Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. A Floresta Encantada, e esta semana a prestarmos homenagem a Klaus Schulze, alemão, pioneiro dos sintetizadores, infelizmente deixou-nos na última semana, morreu a 26 de abril, tinha 74 anos. Klaus Schulze, como disse, é o pioneiro, um dos pioneiros do instrumento, do sintetizador e da música eletrónica, abriu espaço para inúmeros nomes que se seguiram, e se hoje ouvimos música feita à base de sintetizadores, devemos, para além, claro, de outros nomes, mas também a Klaus Schulze, ele que fez parte da formação inicial de Tangerine Dream, integrou também os Ashra Temple no início, uma banda formada juntamente com Manuel Gottschink, para além de inúmeras colaborações ao longo da carreira, que se expande por 6 décadas e mais de 60 discos entre 1972 e 2022, discos assinados em nome próprio por Klaus Schulze. E neste programa da Floresta Encantada vamos recordar alguns dos momentos da carreira. Ele que ficou conhecido nos anos 70 por álbuns que são verdadeiros mantras cósmicos feitos com sintetizadores, e por isso mesmo podem esperar do programa desta semana canções longas, temas longos, onde Klaus Schulze mostra todo o seu gênio e explora um instrumento que era muito novo nessa altura, mas que depois se tornou peça essencial para a música popular do século XX. E começamos o programa de hoje com os Tangerine Dream, e o primeiro álbum de Tangerine Dream, Electric Meditation, de 1970, o mesmo início de carreira deste grupo fundamental para os sintetizadores, o grupo formado por Edgar Froese, mas aqui juntamente com Konrad Schnitzler e também Klaus Schulze, que assume, curiosamente, o papel de percussionista neste disco de Tangerine Dream, onde os vários elementos exploram, obviamente, a música eletrónica, mas viajam também pelo rock e pelo free jazz. Vamos escutar uma das canções mais curtas deste registro dos Tangerine Dream, o primeiro desta banda alemã, chama-se Ashes to Ashes, e na bateria, Klaus Schulze. O programa desta semana é dedicado a ele, um dos pioneiros dos sintetizadores. Os Tangerine Dream, mesmo em início de carreira, numa altura em que Klaus Schulze ainda fazia parte da banda, saiu logo após a edição do primeiro disco, Electronic Meditation, de 1970, e estivemos com a faixa Ashes to Ashes. Seguimos agora para os Ashra Temple, grupo formado por Manuel Gottsching, era aliás o veículo criativo de Manuel Gottsching, primeiro como Ashra Temple, depois simplesmente como Ashra. Vamos até ao primeiro disco de 1971 e onde Klaus Schulze assume mais uma vez as percussões, mas também os sintetizadores. É krautrock puro, com música eletrónica à mistura, neste primeiro disco de Ashra Temple, um trabalho que só tem duas músicas, Emboss e Trouse Machine, e vamos escutar o primeiro tema para este registro que teve produção de Konrad Planck, nome grande do movimento krautrock, era ele que foi ele que esteve por detrás de muitos discos e de muitas bandas associadas ao movimento alemão de rock psicadélico e progressivo dos anos 70. São os Ashra Temple no primeiro disco de 1971, juntamente com Klaus Schulze nas baterias e também nas eletrónicas e nos sintetizadores, e vamos escutar a faixa que abre o álbum, Emboss, Ashra Temple, nesta homenagem na Floresta Encantada a Klaus Schulze, um dos pioneiros dos sintetizadores. Thank you. O krautrock do Zashra Temple em 1971, no disco de estreia homónimo, escutámos a faixa que abre o disco, Emboss, e que conta com a participação de Klaus Schulze, não só na bateria, mas também nas eletrónicas e sintetizadores, neste grupo que era, na verdade, o veículo criativo de Manuel Gottsching. Como disse no início do programa, Klaus Schulze começou a assinar a solo a partir de 1972 e os seus discos são verdadeiros mantras cósmicos feitos à base de sintetizadores, faixas muito longas, por norma apenas duas faixas, uma em cada lado do vinil. Um dos discos pelo qual Klaus Schulze é muito conhecido é, por exemplo, Moon Dawn, o sexto disco de Klaus Schulze, saiu em 1976 e nesse registro está uma faixa que vamos ouvir agora na Floresta Encantada. É um tema longo, chama-se Floating, e encontramos Klaus Schulze a explorar uma série de teclados, de sintetizadores, incluindo o Moog, ele que estava a começar a explorar também este instrumento sintetizador eletrónico. Moon Dawn, então, de 1976, ficamos com a faixa Floating, momento mantra eletrónico para ouvir agora na Floresta Encantada, a cargo de Klaus Schulze. O mantra cósmico assinado por Klaus Schulze no disco a solo Moon Dawn de 1976, escutámos a faixa Floating, um tema longo, mas onde podemos perceber o universo sónico de Klaus Schulze e perceber porque é que ele é considerado um dos pioneiros dos sintetizadores. Muito daquilo que ele explorou nos seus discos a solo passou depois para toda a música moderna, toda a música popular do século XX, desde então, desde os anos 70, meados dos anos 70, até aos dias de hoje. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana. Tivemos agora um momento a solo de Klaus Schulze, mas vamos voltar a um momento em colaboração, e este já pertence aos anos 80. Saiu em 1984 o registro Transfer Station Blue, um disco assinado por Michael Shreve, o baterista, por exemplo, de Santana, o baterista que tocou com Santana no festival de Woodstock. E neste ano, em 1984, lançou o registro Transfer Station Blue, que conta nos sintetizadores com Klaus Schulze. O disco é, aliás, assinado como Michael Shreve, with Kevin Shreve e Klaus Schulze. Para ouvir agora na Floresta Encantada e a fechar o programa de hoje, Transfer Station Blue, oportunidade para escutarmos um tema do baterista Michael Shreve, juntamente com os sintetizadores de Klaus Schulze. É dedicado a ele o programa da Floresta Encantada desta semana.